aquilo que você ninguém me diz. Estou a aprender a ser feliz. Neste caminho, quando a vida te parecer sem sentido, busca os teus sonhos, que esses é que irão nortear a tua vida. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em sereno sobressalto, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em babadeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álaco e sedento, de focinho pontiagudo, não perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, passo, fuste ou capitel, arca em ogiva, vitral, pináculo da catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega e magia, que é a torta do alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, cuido que ela ainda fica. Vestidor, passo de dança, comida e alegria, passarola voadora, para raios locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do aco radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.

para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Amar e ser amado é simplesmente a chave da vida. Se colecionas muitas chaves, mantém bem guardada a que abre o coração. Deixar de trás os corações partidos, contra as armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém mais. Já onde ela está, e nada contra o viu. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Quando a mão escapa, quente os dedos e o tempo escorre pelas mãos, o sol já se vai pôr no mar. Deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Neste trajeto que é a vida, surgem por vezes situações adversas que te podem deixar de rastros, que te podem derrubar. Levanta-te, mantém-te de pé. Foste feito para ser campeão. Força! First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so I'm back from outer space. I just walked in to find you. changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Just you got gumbo. Just you got leg. Pieces of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and go say, hey, there's somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you feel like dropping in and just expect me to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Boy, now go, walk out the door. Just turn. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with his mind? You think I crumbled? You think I'd lay down? Pieces of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head high and say, hey, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expecting to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go, walk out the door. Just turn. Weren't you the one who tried to break me with his lies? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, no, no. Falar de amor é falar da essência do homem, é falar do mais profundo que existe no homem. Todas as palavras são poucas para o caracterizar. Citando Gandhi, ele afirma que o amor é a força mais abstrata, é também a mais potente que há no mundo. Thank you.